Caçadores. Atenção, caçadores. A pressão vai começar. O gigante chegou. Não sair da frente, ele passa por cima. Novo Crocodilo Prime. A maior referência à impressão do estado do Pará. E para comandar o animal e colocar todo mundo para dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Vai, gigante. Dá-lhe a dentada, meu animal. Porque tem o crocodilo aí, dá o grito aí, doido. Joga a mãozinha pra cima. Alô, galera do gigante. Crocodilo. O crocodilo tá furioso. E ele vai te pegar. Amores que matam. De medo, de medo. bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E aí, meu parceiro Igor do Posto Rana? Vai aumentando e a pressão. E a dona Barbie, segura, garoto! Vai aumentando, aumentando, aumentando. E olha, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. E bora pra cima, maninha, assim, ó. Bora fazer a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. E aí, meu patrão Sidney Assis? Vou... Meu patrão Edilson Assis. Na virada. E o meu patrão Ademar Gonçalves. 28 do tal. E a nossa vereadora Marinô. Receba aqui um abraço do Gordo Dinho. Virada. E o bora pra cima, Boninho! Pra cima! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. Eu só te peço. Que bonito! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Bora, bora! Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. E o meu parceiro Bismarck já falou. Parabéns, garoto! E aí, meu parceiro Ciro, você, meu amigo Tag, o empresário Betinho Playboy, você e a sua esposa. Bora, maninho! E toma pressão, toma pressão, toma pressão! O de gordo é bom, quando eles entram ao som. E aí, meu parceiro dourado! O de gordo é bom, quando eles entram ao som. Então toma pressão! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Passou pra todo lado, todo lado, todo. A novinha linda que mora aqui no lado. Um bom gostosão, uma pulseira. E aí, meu bom de doideira? Minha se encantou. Alô, Melri. Vem, volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem, volta aqui na base. amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Se tá com a sua amiga pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Dinho pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, pressão. Pressão. E joga a mão, joga a mão. E joga a mão, joga a mão. E joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Olha o camarote lá! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. Que comanda? E olha o gordo. Pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo, olha o crocodilo, olha o crocodilo, olha o crocodilo, aí galera! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Só do Melody! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Te falar, quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro, acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Sofrer, perder você. Oh, olha bem pra mim, amor. Robert e o Jonas. Estoura. Bora, Rogerinha da Bros, você também, um abraço especial. Deixando o energético e ainda dá o da remoçada. Que o mundo dá volta. Segura. DJ Gordo, de um pressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. E aí, meu parceiro Ícaro Carneiro. Pode aumentar o som. O homem da Berlinha tá na área. DJ, pode aumentar. Aí, DJ, segura, pode aumentar, Deus. Só vai até o bora, 10, Betinho. Só vai até o 10, Leonardo Oliveira, você, 10, meu grande amigo Raul Titão. E aí, Cláudia? Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Lá vem mais uma! É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando e que aí, falar. Meu parceiro Renanzinho? Joga duas mãos pro ar, joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar, joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar, joga, joga, joga, joga. Fala, gorda tartaruga! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. cerveja, hoje eu quero endoidar. E meu parceiro Dadson, hoje eu quero endoidar. O Steve Rei, já veio o skate, toda a galera, valeu. Olha, e aí, Gabriel Nunes? E Ciroc, hoje eu quero endoidar. O Betinho Playboy, a dona Cleo. Um abraço especial, segura. Meu amigo Jay Nandinho. Vai, chama na pressão. Homem do B13. Trabalha um beat, é o Patrese. O baile estremece. Bora pra cima, Boninho. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Meu amigo Valdinho dos Caixa Baixa. Joga, joga, joga. E o meu parceiro fortíssimo Júnior. Joga, joga, joga. O homem do grau do HB20. Joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Sua esposa Barbie, um abraço, Igor, pra você. Aqui dos irmãos. Vai, vai. Gordo e Dinho Pressão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quero ver agora. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Vai, da vila, vem aonde? Em nome da loja Josi Modas. É uma de cara ver. Bota no telão aí, Nenê. Drive, drive, drive. E diz, a marca que veste a mulherada e a rapaziada animal. E a boutique Multimarca chegou novidade pra galera. O meu parceiro Leonan também dos humildes. O Breno Mecânico. Ultra Breninho também, galera. Segura, Breninho. E o meu parceiro Joel do Gelo. O rei do gelo da TF tá no telão, segura! Quem foi que mandou você procurar? O Lindão tá lá, o Dani tá lá. Quem mandou você é agora? DJ Marcos Cauê. Tem Chico Salles. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Vai, vai da vila, vem aonde cara vê. Vai, vai da vila e a sorveteria sobre o sabor da fruta também aqui, ó. Crocodilo Prime. E as gatas tops. E aí, Vevê? Olha a Tayla. E aí, Bruno Bete Ficha? Um abraço, garoto! Meu parceiro Alder Cunha, você, o Fabinho Ferrari. Obrigado. E aí, Alder Cunha? O Muniz, Sassá, minha sobrinha Sibeli. Bora, Stephanie. E bora, DJ Dinho. Bora, bora, DJ Dinho. Aquece mais um pouquinho. Daqui a pouco tem WM. Ele vai chegar. sentar por cima. E o corpo vai te pegar. Pega, meu animal. Digo agora, toma, não adianta tu voltar. Agora você vai sentar. Minha na botanca com bumbum, ela balança de... E aí, Alex do Lanche? Ela não para de dançar. Alô, Crocobit, comparece no camarim com o Neto Urgente. Tocando, ela não para de dançar. Patrocinador Betinho Playboy e a doutora Cristina, segura, neném! Empresário Betinho Playboy. E a nossa equipe foi das filhas. E o nosso parceiro Bruninho, um abraço no Zé. O Dieguinho da Pedregada, ali, Dieguinho! E a doutora Cristina, uma das melhores fonoaudiólogas do estado do Pará. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba. E o meu parceiro DJ Fábio do Búfalo do Marajó. Ela é a sensação. Sábado tem um lançamento aqui. Um abraço, Fabinho. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. E aí, Gargaminha? Babatão, meu Deus, babatão. Acompanhando meu parceiro Betinho. Que babatão, grandão. Que babatão, babatão. Babatão, meu Deus, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, grandão. E aí, galera, vai dançando. E o Gordo e o Dinho botando para... quebra o quadril, quebra o quadril. Vai quebrando, bora, bora, vai, vai. E aí, Carlos Augusto? Segura, garoto! Samara, já só quem tem tatuagem dá um grito aí. O nosso amigo Carlos Augusto perdeu todos os seus documentos e quem encontrar, trazer aqui, ó. Bola, Vitor, bora, Bofre. É agora, já. O meu parceiro Rado, o Macaquinho Saúde também tá na área. E aí, Macaquinho? Bola Manduca do Crudo. Agora! O meu parceiro Diego também, a Samara. Casal 100% animal. Nosso amigo Nego da TJ também, que tá no berço. Parabéns pra você, Nego. Muitos anos de vida, saúde, sucesso pra você. Ninho! E aí, Macaquinho, saúde! Bora, Raul! Nosso parceiro Bruno Mestre Ficha. Ele é sua esposa aqui no camarote. Obrigado, Bruno. Segura aí! DJ Fábio do Bum, fala agora! Banda 007. E meu amigo DJ Rione, aqui do lado direito, um abraço pra você, meu DJ, seja bem-vindo! Aqui. Eu quero ver você partir, a vida é tão triste com você. Bora, Rione! Bora pra cima. Prenda mecânico. E o meu maninho Sassá também. Do churrasco do Sassá. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu. Vamos dançar. Foi com batalha sol que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você. Amigo Dedê do Tenoné. Rafael, Josias e Darlan. E olha o filho. Uma chicotada do amor. O filho Chico. Falou do Marajó. O assessor. Falou do Marajó. Ele, o Bagal e o Jajá. Antes você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Amigo Roninho da 160. Quando berrante você vai entender que o meu... Bora, bola, GDK. Você... E aí, bicha Thiaga? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Um abraço, segura aí! Você sempre meu parceiro Guto P, também bora, Guto! Quantas vezes já chorou? Amiga Jaque, a Jape! A seca do Beck também, o Rian! O Rian vai, Rafaela! Pra toda a galera aqui, valeu! Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro! Segura! Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa, oh. Desoberta até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor. E meu parceiro fiel, mãe da vida. Chora. Amigo Eric também, o Renanzinho. Um abraço pra vocês aí, ó. Porque eu fui tirar e viria. Amaram pra mim, que foi eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. Oh, hoje perdi. A Sueli, também a Carol. Do BBB, a Valinha, a Alice também. Pedi 40 L. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Eu quero ouvir! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Passar mais alto, eu sei que dá, eu sei que dá. Mas veio você. Eu quero ver. Só quem tá feliz vai cantar agora. Ei. Parceiro Iago do Gol Pressão, o Vitor do Lava Jato, João Paulo, Rachinho do Meio da Pedreira. Sucesso. Bora, bigodinho, segura! E aí, Boninho? Já já tem WM no palco pra galera! E o meu parceiro Jorginho, o homem da escola, já falou! Sempre no oferecimento da escola, o bicho vai pegar logo mais! Isso aqui tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Isso aqui tá feliz, joga a mãozinha pra cima. E dá de soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vambora, DJ, vambora pra cima, maninho. Bota na pressão, bota na pressão. Um, dois, três, virando! São as melhores pra você! Tinha pressão. Preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Bora, Steve Reis, segura! Preciso te encontrar. E aí, Dyson? Tá o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. agora. Ferreiro, um abraço do Luciane! Dani Santos, ela já tá no som que ela gosta. Só pra te amar. Se liga aí, ó. O nosso amiguinhozinho Tubarão. Só pra te amar. O homem que tá espalhando o vídeo da rede social. Everybody.